e o mundo parou. Com seu cabelo cacheado me encantou. Seus olhos caramelados, tão profundos e brilhantes. Cada olhar seu é como um sonho a se realizar. Meu coração bate forte, não posso negar. Seu sorriso encantador me faz sonhar. Com um amor tão grande que não sei como explicar. E o desejo de ser sua é tudo que eu quero mostrar. Oh menino dos olhos caramelados, seu carinho me leva aos céus. Me sinto apaixonado por seu cabelo cacheado. Só faz me sentir encantado. Quero ser a razão do seu sorriso, seu maior abrigo. Cada toque seu é um verso de oração. Em você encontrei o amor e a devoção. Meu coração é seu, entregue sem noção. Na sua presença sinto o meu protetor. Que Oxalá abençoe cada caminho do meu amor. Meu coração bate forte, não posso negar. Seu sorriso encantador me faz sonhar. Com um amor tão grande que não sei como explicar. E o desejo de ser sua é tudo que eu quero mostrar. Oh menino dos olhos caramelados, seu carinho me leva aos céus. Me sinto apaixonado por seu cabelo cacheado. Só faz me sentir encantado. Quero ser a razão do seu sorriso, seu maior abrigo. Nos momentos de dúvida é você quem eu vejo. Com você, amor, nunca há desespero. Seu abraço é meu lar, sua voz é minha paz. Com você eu sou completa e assim sempre será. Oh, menino dos olhos caramelados, seu carinho me leva aos céus. Me sinto apaixonado por seu cabelo cacheado. Faz me sentir encantado. Quero ser a razão do seu sorriso, seu maior abrigo. Em cada oração, em cada sonho eu te quero. Meu coração é seu, agora e sempre eu me entrego. Menino dos olhos caramelados, meu amor tão puro, quero ser seu, apenas seu.